Brás da Silva retira a candidatura à presidência do Sporting. Luís Pinto Freitas não se vai recandidatar à presidência da FECAP. E no Brasil Open, Ricardo Melo está na final. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Viva com a Antena Web o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18 aos sábados, aqui na sua Antena Web. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas às 19h na Antena Web. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Luís Pinto Freitas confirma, não se vai recandidatar à presidência da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. A notícia começou a ser avançada ontem pelo jornal desportivo Auto Hoje e foi precisamente hoje confirmada pelo atual presidente desta federação. Diz ainda Luís Pinto Freitas, ao mesmo jornal desportivo, que não quer adiantar nomes que lhe possam suceder, já que, segundo diz Luís Freitas, isto não é nenhuma monarquia. Faz referência às observações de vários comentadores sobre o assunto que apontam Eduardo Freitas como o possível sucessor em 2013 de Luís Pinto Freitas. Mas os motivos que explicam a entrada do atual diretor de corridas da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, na FECAP, diz Luís Pinto Freitas que estão relacionados com a idade dos membros. Luís Pinto Freitas completará, na altura, em 2013, 64 anos. Já terão os outros membros da direção 66 e 72 anos. Diz Luís Pinto Freitas que é preciso precaver o futuro. E este foi o motivo da entrada de Eduardo Freitas. Explica ainda, no e-mail que enviou ao Auto Hoje, que a entrada se deve também, deste diretor de corridas da FIA, ao facto de conhecer já os outros membros da direção, e, portanto, ser mais fácil a sua integração na Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Mas recordemos que, recentemente, houve um corte de relações entre a FECAP e o Clube de Automobilismo de Lousada, o CAL. A equipa de Lousada é um dos mais míticos nomes do automobilismo em Portugal e o facto das duas entidades estarem de costas voltadas pode também contribuir para a não recandidatura do presidente Luís Pinto Freitas, que estará em funções até ao ano de 2013. Carlos Queiroz poderá ser o novo treinador da seleção de futebol iraniana. A proposta foi apresentada já há alguns dias pela Federação Iraniana de Futebol, que convidou o treinador português a conhecer as instalações da federação e também a seleção do Irão. O Irão é um dos mais mediáticos países em termos políticos e um dos mais evoluídos, ou com maior evolução nos últimos tempos, em termos desportivos. Marcou pela primeira vez presença no Mundial no ano de 2006, na Alemanha, e jogou precisamente contra Portugal. Na altura, Carlos Queiroz não treinava a equipa das esquinas, mas falaria mais tarde. O treinador não quer adiantar muitos pormenores, ressalvando apenas que há uma proposta, mas que gostou do que viu. Afirma também ter outras propostas, outras opções para seguir a sua carreira. Recorde-se que Carlos Queiroz treinou a seleção portuguesa, que esteve presente no Mundial 2010 na África do Sul, mas foi despedido pela Federação Portuguesa de Futebol em setembro do mesmo ano por declarações proferidas a canais de televisão e por quesílias entre o treinador e a Federação Portuguesa de Futebol. Desde então, Carlos Queiroz não tem clube ou seleção para treinar. O Irão pode ser uma alternativa. Ainda no futebol, a equipa do Sport Lisboa e Benfica é uma das que mais fatura a nível europeu. O estudo foi realizado pela Money League e teve como base os dados da época 2009-2010. Nessa mesma época, a equipa encarnada faturou só em bilheteira mais de 40 milhões de euros num ranking liderado pelo Real Madrid, com 129 milhões de euros. Ficou em 11º Benfica e à frente de nomes como o Inter de Milão, o antigo clube de José Mourinho e que venceu a Liga dos Campeões, ou mesmo o Atlético de Madrid, que venceu a Liga Europa. Aqui em Portugal, o Benfica é o clube que em média tem maior assistência. Vendeu, então, mais bilhetes no que toca aos clubes portugueses. Quanto às receitas comerciais, a equipa do Benfica fatura ainda mais do que na venda de bilhetes, mas está mais abaixo na tabela geral, em 17º lugar. 41,2 milhões de euros foi quanto a equipa do Benfica lucrou na última época de 2009-2010 em receitas comerciais. A lista é liderada pelo Bayern de Munique, com mais de 172 milhões de euros. Quanto às receitas comerciais, às receitas televisivas, aliás, é que a equipa do Benfica não esteve tão bem, apenas 16,8 milhões de euros. Bem abaixo da média europeia. Quem lidera a lista é outra equipa espanhola, o Barcelona, que atualmente é líder do Campeonato Espanhol. Na época transata, conseguiu só em receitas televisivas mais de 178 milhões de euros. No futebol, mas agora no Sporting, Brás da Silva retirou a sua candidatura à presidência do Clube Leonino. A notícia foi confirmada hoje pelo próprio Brás da Silva, que acabou por referir também que já tinha em vista nomes para o plantel sportinguista que poderiam ser a espinha dorsal do clube, adiantando também que já tinha contactos com um dos melhores treinadores do mundo, escusando-se todavia o presidente do grupo Finertec a adiantar qual o nome desse treinador. Brás da Silva lamenta que a corrida à presidência pelo Sporting de Portugal se tenha transformado, segundo o próprio, numa batalha de vida ou de morte. E diz mesmo que não é possível sermos campeões se mantivermos este estado de guerrilha. Brás da Silva adiantou ainda que não irá apoiar nenhum candidato, mas sim projetos. Atualmente, Bruno Carvalho é o único candidato à presidência do Sporting Clube Portugal nas próximas eleições que serão realizadas, ou que estão agendadas pelo menos, para o dia 26 de março. Recordemos que o presidente do Sporting, Eduardo Betancourt, bateu recentemente com a porta, depois foi Liedson que saiu para o Corinthians e nesta quarta-feira Costinha foi despedido pela direção do Sporting Clube de Portugal. Depois de muitos nomes falados, surgiu um que dava particular esperança à equipa do Sporting Clube Portugal. Falou na possibilidade de investir um fundo de milhões de euros para reforçar a equipa leonina. Era precisamente Brás da Silva, que hoje retirou então a sua candidaturas. Antenoeb, desporto. E por falar em Lietzen, o Levezinho já faturou na tarde de hoje, no jogo que opôs o Corinthians ao Ituano, a contar para a sexta jornada do Campeonato Estadual Paulista. O Corinthians venceu por 4-0 a equipa do Ituano e Lietzen fez os últimos dois golos do encontro, aos 75 e aos 92 minutos. A equipa do Corinthians tinha já uma vantagem confortável e segura sobre o seu adversário, mas Lietzen decidiu ampliá-la ainda mais. Despediu-se com dois golos do Sporting e estreou-se com dois golos no Corinthians, num jogo em que, notavelmente, Lietzen ainda não esteve muito bem enquadrado com a equipa, mas mesmo assim faturou dois golos e começa já a dar nas vistas para os corintianos. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, vamos até ao Brasil, ao Brasil Open. Ricardo Melo precisou de apenas 58 minutos para mandar fora o seu adversário, o colombiano Pablo Andujar. O brasileiro Ricardo Melo bateu por 2-7-0 o seu adversário. 6-1 e 6-0 foram os parciais pelos quais Ricardo Melo eliminou o colombiano Pablo Andujar. Já no passado ano, no Brasil Open 2010, na Bahia, Ricardo Melo fez uma exibição surpreendente, sendo apenas eliminado nas meias finais. Marca, portanto, pela primeira vez, presença na final do Brasil Open. Esperará apenas pelo resultado do encontro entre o ucraniano Alexander Dolgopolov e o italiano Potito de Starasem. O jogo irá ter lugar esta noite e depois de conhecidos os dois finalistas, o jogo entre o brasileiro Ricardo Melo e um destes dois oponentes, ou o ucraniano Alexander Dolgopolov ou o italiano Potito de Starasem, irá realizar-se no próximo sábado. E será o término da edição 2011 do Brasil Open. Ricardo Melo pode sagrar-se pela primeira vez campeão deste torneio. E é desta forma que fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos amanhã, não às 8h30, mas sim às 8 da noite. Fique bem e até lá!